Panorama Agrícola para 4 de fevereiro de 2011, sexta-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, hoje é sexta-feira, 4 de fevereiro de 2011, e este é o Panorama Agrícola em noite de lua nova. Na mesa de som estão hoje o Eduardo Maier e o Márcio Peixe, que enviam o seguinte ditado para você: melhor um punhado de comida com paz do que um banquete sem amor. Na dica de hoje, Simone Barrin fala sobre produtos perecíveis. Sexta-feira é também dia de Alimento e Companhia, confira. E na entrevista de hoje, já pensou em plantar uvas e criar ovelhas num mesmo espaço? Saiba onde e como isso é possível. Participe do Panorama Agrícola, ligue 48-3239-5647 ou envie e-mail para panoramaagricola@epagre.sc.gov.br. Domingo você assiste ao programa SC Agricultura, 7h30 da manhã, na Parabólica Canal Terra Viva e na Sky Canal 104. Uma dica que pode mudar o seu dia. Quando for ao supermercado, deixe para comprar os produtos perecíveis por último. E ao chegar em casa, coloque estes produtos diretamente na geladeira ou congelador. Simone Barrin para o Panorama Agrícola. É hora das notícias. Termina hoje em Chapecó o 16º Campo Demonstrativo Alfa, uma promoção da Cooperativa Agroindustrial Alfa. E no dia de hoje há programado diversos eventos pelo estado. Rodeio Crioulo em Jaraguá do Sul até domingo, Rodeio Crioulo em Itaiópolis de hoje até domingo, também Rodeio Crioulo Interestadual em Ponte Serrada de hoje até domingo e o Rodeio Crioulo em São Joaquim, sexta, sábado e domingo. No sábado há torneio de laço em Correia Pinto e Otacílio Costa. E no sábado e domingo, tiro de laço em Itapiranga. Há também no sábado e domingo a programação de rodeio crioulo em Romelândia, Capinzal, São José do Cedro e São Domingos, além de Capão Alto e Lebon Regis. E torneio de laço no município de São Domingos e também em Brunópolis. Em Brunópolis, somente no domingo. O valor dos alimentos e as melhores formas de consumo. É no verão, época em que a temperatura está mais elevada, que acontece o maior número de intoxicações alimentares. E a principal causa é a má conservação dos alimentos. Evite comer alimentos que ficaram muito tempo fora de refrigeração. Não demore para consumir aqueles que já foram preparados. Observe atentamente o prazo de validade e se a cor, cheiro ou gosto estão alterados. Se houver presença de mofo ou bolor, o melhor é descartar o alimento. Os métodos de conservação mais conhecidos são a refrigeração e o congelamento. A refrigeração diminui a ação das bactérias, fazendo com que o alimento dure mais. Já o congelamento para a ação bacteriana por completo. Bactérias congeladas ficam totalmente inativas. Os produtos de origem animal e os alimentos preparados devem sempre estar na geladeira. Os alimentos congelados e industrializados trazem no rótulo a temperatura ideal. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. A nossa entrevista de hoje é com Jonas Marcelo Ramon, engenheiro agrônomo da IPAGRE em Guarujá do Sul, no extremo oeste de Santa Catarina, na divisa com a Argentina. E o assunto é a produção numa mesma área de uva e de ovelhas. Como se dá isso, Jonas? Tudo bem. A produção se iniciou com iniciativa do agricultor, né, seu Algemiro Deon, o qual via, né, na área onde ele plantou as uvas, uma área bastante ociosa num período do ano. E por isso foi implantado pastagens, né, debaixo das vinhas, debaixo das parreiras, e foi piqueteado, né, dividido essas áreas em piquetes para fazer o manejo com ovinos. Quais são as vantagens principais, né? Antes, o agricultor precisava de tempos em tempos fazer roçadas, né, no mato, na grama que crescia debaixo das parreiras. Hoje esse trabalho é feito pelos ovinos. Porém, eu chamo a atenção que há uma competição que acontece entre as uvas e a pastagem e as forrageiras que tem embaixo dela. Portanto, a adubação deve ser feita pensando em não só adubar a vinha, a uva, também adubar a pastagem. De que forma se dá essa competição, Jonas? A competição é por conta dos nutrientes. Como a pastagem, né, a forrageira, ela cresce o ano todo ela está sugando o solo, ela está tirando nutrientes do solo e água. Então, como a uva também está fazendo isso, elas estão competindo as duas. Por isso eu tenho que adubar a mais para se equivaler essa absorção maior. Uma coisa também que eu chamo a atenção é o que a gente notou aqui na prática, né? A condução é feita no sentido latada, né? Aquela uva que fica toda em cima, para também ficar longe das ovelhas, por conta que elas também são ávidas a comer as folhas de parreira. Tanto é que aquelas folhas e ramos maiores que caem, elas consomem. E outra coisa que a gente observou, raças deslanadas, como é o caso da Santa Inês, ela procura mais a uva para comer. Então, ela talvez não seria tão recomendada para se fazer esse consórcio, visto que as raças lanadas, cito Texel, Sulfoc, elas tendem a comer o pasto mais baixo, a manter-se com a cabeça baixa durante o pastoreio, né? Enquanto que a Santa Inês, ela tem um hábito talvez um pouco mais arbustivo, que vem a prejudicar as uvas. Nós estamos conversando com o engenheiro agrônomo de Guarujá do Sul, Jonas Marcelo Ramon, sobre a produção consorciada aí de uva e de ovelhas. Você diria, Jonas, que é um caso isolado aí em Guarujá do Sul ou é uma boa prática que pode ser adotada por outro produtor? Eu diria que há potencial, né? Tem outros municípios que já também fazem esse sistema, né? É claro que é para uma produção familiar, né? Esse produtor que faz esse trabalho, ele produz a carne para o seu consumo, vende alguma coisa, produz uva para o seu consumo e produz vinho também, então não é uma área muito grande, é uma área que chega aí a 1,2 hectares, né? E então, por enquanto, é incipiente as experiências que se tem nesse sentido. Mas na agricultura familiar tem pouca área, né, a maioria das propriedades, então quanto maior a rentabilidade. E se a gente puder consorciar e integrar atividades, melhor, por conta das possibilidades de rendas que tem. Por quê? A uva, por exemplo, tem uma renda uma vez por ano apenas, né? Enquanto que o ovino você pode ter mais vezes por ano. Então você acaba dividindo essas fontes de renda e beneficiando o produtor, que é o principal objetivo da gente. Bem, a ideia então é otimizar a área e agregar valor à produção familiar. Exatamente. Inclusive, no município nós já temos outras iniciativas onde a gente integrou reflorestamento e ovinos e bovinos, né? Com o objetivo de também estar integrando, porém, é uma atividade essa de misturar as coisas, vamos dizer assim, de certa forma é um paradigma, porque até hoje foi tudo separado. Mas se for feito com critérios, com base técnica, base teórica, né, e bem feito, elas se somam e melhoram, porque hoje também está muito em voga a questão do conforto animal, né? E os animais procuram a sombra, principalmente nos horários mais quentes do dia. Se eu consigo integrar, seja com fruta, seja com reflorestamento, as pastagens e os animais, eu tenho um ganho nas diversas atividades, né, para ter mais renda e para também, principalmente, beneficiar o bem-estar animal. Perfeito. Nós agradecemos ao engenheiro agrônomo Jonas Marcelo Ramon, da IPAGRE, em Guarujá do Sul. Entrevista aqui ao Panorama Agrícola, falando sobre a produção consorciada de uva e também de ovinos. Jonas, muito obrigado pela sua entrevista. Obrigado a você, um abraço. O ambiente onde vivemos e plantamos clama por cuidado em seu favor. Não podemos pensar somente em dinheiro sem ter antes escolhido.